se eu soprar, pode ser que o vento venha mudar. Tem que ser, não há pior altura para me poder. Tem de ser, tem de ser, desta vez.